98 foi difícil pra mim. Momentos decisivos, o rap, enfim. Jovem demais, casei, fui morar junto então. Talvez novo demais pra suportar a pressão. Talvez já estava escrito, não ia dar certo. O pior foi viver sem ter minha filha por perto. Você não sabe dos perrengues que passei sozinho. Pra muitos um bandido, atração do Zé Povinho. Enquanto eu sonhava com a paz no Bom Retiro, muitos contra mim renegavam o próprio filho. Não pedi aplausos, naveguei contra a maré. Na maioria das vezes poucos transmitiram fé. Canto pra você, guerreiro e guerreira, que fazem das minhas loucuras um som sem fronteira. Imagina seu filho sozinho na estrada, fazendo da vida uma dose, uma balada. Querendo ir às ruas, querendo se expressar, e ninguém querendo ouvir uma letra eu cantar. Falei pra mim mesmo no chão, não vou deitar. Não importa o parente ausente, ele vai voltar. Pra querer saber quanto ganho, onde eu vou cantar. Aí não vou ser mais do crime e sim representar. Mas eu não gosto, não tenho simpatia por vaidade. Abalo a cidade representando a simplicidade. Das tia que sonha pras crianças a santa ceia, das mães que correm pra tirar os filhos da cadeia. O gesto mais nobre das avós que já viveram o que vamos viver. Os 80 elas venceram o hip hop. Também faço parte dessa construção. Sou mestre de cerimônia e essa é nossa celebração. E é isso que eu faço do rap nacional. Represento as quebradas do Brasil, fecho de igual. Arrastando multidões a cantar no gueto, o que explode no peito. Arrastando multidões a cantar no gueto, vem da rua o conceito. Arrastando multidões a cantar no gueto, o que explode no peito. Arrastando multidões a cantar no gueto, vem da rua o conceito. Gravar um CD, cantar rap, ser jogador de futebol. O sonho de muitos moleque é ver o brilho do sol. Um amanhecer diferente e não ser simplesmente um incompetente. Faça com amor pro povo, pra Deus. Injuria aos pleba, confundo os ateus. Já em 2000, dessa fase, várias fitas eu lembro. Eu e mano Fábio com projeto pra setembro. Lançar nosso CD, dois elementos em vida. Tinha futuro, ó, pra nós a saída. Mês de agosto, descaso pra nós. A morte levou quem representava na voz. Na porta de um bar, num lugar tão amado. Mano Fábio pelas costas fuzilado. Um sonho, um jovem caído igual um porco no chão. É isso que o sistema quer pra nossa depressão. Eu e minha vida, meus livros, minha família. Trancado 3 meses lá na casa da tia. Mó deprê, quase perco o sentido de viver. Vai saber se eu moscar, se pá, até vou morrer. Um som nacional, um verso, um livro, que tal? Me recuperar, sair desse baixo astral. Ver a luz, lutar igual um monstro pra vencer. Foda-se, quem quer tentar me parar, me prender. Construí, trabalhei, realizei com as crianças, com as tia, com os tiozinho, com os irmãos de militância. E canto inspirado no barraco e cê cantou. Sou o príncipe do gueto e no final se apaixonou. Pela causa dos rebeldes que lutam em prol da plebe. Gog e a família, o grande encontro, a febre. E danem-se as fraquezas mundanas no geral. Acredito mais em você, não importa a hora e o local. Arrastando multidões a cantar no gueto, o que explode no peito. Arrastando multidões a cantar no gueto, vem da rua o conceito. Arrastando multidões a cantar no gueto, o que explode no peito. Arrastando multidões a cantar no gueto, vem da rua o conceito.